Alô, Fox, Fox, autorizado decolagem do Channel 7, 200 graus, 90 nós. Alfa 6250, vai guardar tráfego do R2 da companhia no através do 4 e após ingressa para o 02. Aqui aguarda o tráfego da companhia e após ingressa do 360, American 238. Vitor Fox Fox decolado aos 04, confirma a intenção? Toque remetido no 7, Vitor Fox Fox. Gente, tem condições de utilizar a curva à direita para prosseguir com base à direita? Afirma, gente, curva à direita, cruzando o eixo da 10, reporte gerando base pela direita, pistão no 7, o Vitor Fox Fox. Passará gerando base da 1-7. Sou 6319 táxi 158 a bordo, tem 4 horas e 20 de galeão. Janeiro 6319, táxi via Índia, ponto de espera 0-1-1-8-3-1-9-5, ajuste 10, no meio, bom dia. 3895, obrigado, bom final de semana. Deu 6319, ponto, pronto. 6319, autorizado, aliás, decolar, pistão 10, vento 180 graus, 10 mais. A linha decolar, pistão 0. Virando base no 7, Vitor Fox Fox. Gente, o Vitor Fox Fox, reporte curta final do 1-7, ajustando 1016, Vitor Fox Fox. Passará. Desce na via chegada Maré 2010-2016. Fox Fox autorizado, toque remetida, pistão no 7, vento 190 graus, 7 nós. né? 63 no 1, decolado 08, controle, 120, décima 8. 08. Dia 63 no 1. Sobe 360, Leda. Leda. O 1094 voa Itape, desce sem restrições para 2000 pés. Itape, sem restrições para 2000 Fox, Fox, tocou e remeteu 09, vai curvar à direita, cruzando eixo de aproximação da 10, reporte girando base novamente 107. Line 038, contact now receive center, frequency 126, decimal 85, if on a UFO 125, decimal 45. 2545, and say the first frequency. 126, decimal 85. 1965. Copy. Contra a cópia, 1965. Voo 1965, autorizado Guarulhos, nível 360. Decola da pista 10, com primeira curva direita, saída da EL, Leda, transição Motiva, Upper Zulu 10, bridge, após Upper Zulu 16, após conforme rota do plano de voo. Aciona 51110, frequência do controle em 120, décima 8. 360, Guarulhos, saída, decola da 10, curva direita da EL, Leda, após Motiva. Upper Zulu 10, bridge, Upper Zulu 16 com 5 Belo Horizonte. Aciona 5110, controle 208, voo 1165. Voo 1165, atendimento correto, chama pronto para o pushback. Para pronto. O grau de esquerda, previsão, informação. Ciente, autorizado. Controle de Salvador, bom dia, voo 1621, informação, chama. Bom dia, 2-1, desce para 4.016. Avapá X-Ray Zulu Sierra, devido ao seu plano ser para as 14:00, estou aguardando a autorização do centro. Fox Fox, tocou MTU 13, curva na direita, reporte girando base, sistema 7, Vitor Fox Fox, é o time que permanece no 0 no 6. Confirme. Ciente, Guardião 02, via litoral 510. Solo gol no 65, pushback aqui também. Gol no 65, exemplo aqui, solo para o ataque. Manda para o ataque. China 6311, chama Recife agora, 1251, alterno 3395, 6311. 51-3395, obrigado, bom dia, bom final de semana. Igualmente. Vitor Fox Fox, utilizado o toque emitir a pista no 7, vento 2, 1-0 graus, 1-1 no nós, permanece altímetro, 1-0 no meio. Fox Fox, pouso utilizado, toque emitido, pista 97, 200 graus, 10 norte. Nono 65 para o táxi, tem nono 65 a bordo, 4 horas, alterna Galeão. Gol 1-1-65, autorizado o táxi até o ponto de espera da pistão no 0 via Pátio Índia. O ponto de espera chamitou em 1-1-8-95, TNH 1-0-1-6. Gente, Pátio Índia até o ponto de espera da 1-0, lá torre 2-8-9-5, 1-0-1-6, TNH 1-1-6-5. Siga. Proa 2-5-0, apresentar formações, então pode ser? Pode ser. 15 milhas, tá? Ok. Foxtrot, socorro MTO 18, direita, reporte girando base, o jeito Foxtrot. Contrato girando base, Foxtrot, informa que fosse completo. Confirme? Vai tentar fosse completo, o jeito Foxtrot. Entende. Papapá, X-Ray Zulu Sierra, acionamento por conta e risco, aguarde mais 30 segundos para a cópia. Bom dia, voo no 165.0 da 90 graus. Voo no 165 autorizado, aliás, decolar pistão no zero, vento 200 graus, 190 norte. Decola, decolar da 10, voo no 165. Paulo Afonso, decola da pista 17, com primeira curva à esquerda, corredor forte, restrito a 1 mil pés até a liberação do controle, após acenderá para o nível 095. Rota Whisky 1. Aciona 5132, frequência do controle em 120.8. Pronto, girando base, Vitor Fox Fox. Vitor Fox Fox, aguarde para girar base, mantém espera no setor norte para evitar pouso simultâneo com o Boeing da Gol aproximando para pouso. 94, informa o tráfego no setor norte, a 1 mil pés, o Papá 28 Alfa, sem ser frio com aproximação. Sente. X-Ray Zulu Sierra, aguardar a liberação do controle para acender para o nível 095. Curva esquerda, corredor forte. Papá, X-Ray, Lúcia, confirme parte de estacionamento e pessoas a bordo? Taxi, chame torre em 118.95, QNH1006, papapá, X-Ray, Lúcia. Uno 165 decolado aos 21 no controle, 120 decimal 8. 208, voo no 165. Vita Fox Fox, na aproximação, pistão no 7, prossiga para Salvador, reporte na curta final. Porta curta final. Ligou na 165? 165, sobe. 360, saída dela. 360 da El. Controle, Guardião 02. Dois chama a torre agora 118, decimal 95, Guardião 02. Ok, controle o Guardião, necessita fazer um sobrevoo na área do CAB, restrito a 500 pés. Então não me escuta ainda, Guardião 02, 500 pés autorizado. Na sua escuta, 500 pés. 21, 2 mil pés autorizado, ILS. 2 mil autorizado, igual 621. Obrigado. 1094, livrou, bom dia. Golda 094, prossegue táxi Alfa Juliette para o portão 01. Alfa Juliette para o 01. Passo para ingresso. Vitor Fox, Fox, autorizado por uso, pistão 97, vento 200 graus, 90 mais. Voadona da presente, gol no 621 para evitar a formação. Tive desvio, gol no 621, informe estabilizado. Ok. Fox, Fox, no Sol 25, autorizado backtrack, reporte de zona pista para a Bata. Seis, o UTR, autorizado ingresso, reporte alinhado e pronto, pista 97. Gol 1094, mantém a posição. Mantendo. No 62 no controle. 50 para 50. Temos o helicóptero Alfa CA50, sul da posição do marcador externo. Não irá interferir na sua aproximação, está mantendo 500 pés. Ok, tem identificado aqui, obrigado, senhor. Autorização Maceió. Ok, estabilizado no localizador, gol 1621. 1621, completa final, torre 118.95, tamo próximo. 1895, graças, um bom dia, senhor. Bom dia. Gol 1165, chama agora Recife, 1251 e alterna 13395. Quero seguinte, informação mais. Sequência livre, bom dia. Recife 1251 e alterna 13395. 251-3395, 1165, bom dia. Bom dia. 2 Lúcio, autorizado a decolagem, pistão 97, vento 190 graus, 129. 0648, com a informação. Mike, portão 08, autorização, Maceió. Gol no 648, Mike, confere. Autorizado Maceió, nível 370. Decola da pista 10, com primeira curva à esquerda. Saída Puca, transição Caju, Upper Whisky 58, após conforme rota do plano de voo. Aciona 51133, frequência do controle em 120.8. 370, autorizado para Maceió. Decola pistão no zero, curva à esquerda, no perfil Puca Caju, Após a perícia 58, conforme rota do plano. Traço ponteiro 5133, controle 120.8, gol 1648. Gol no 648, somente confirmando sua saída, Pucajamo, pós-jamo, Caju. Pucajamo, pós-jamo, Caju, gol no 648. Gol no 648, cotejamento correto, chame pronto, pushback. Formará, gol no 648. Na projetada, descendo para 050, 390. Deixa no 0 no meio. Livre pouso, gol 1610. Gol no 621, informe o tráfego no setor sul, tipo a um Romeu G27, em atenção ao número 10, sem interferir com a aproximação. Ok, excelente, obrigado. Torre Salvador, Guardião 02. Guardião 02, ajuste no 0 no meio, confirme intenção. Quando 0 no meio, visual com o gol na final 1-0, normalmente em patamares, intenciona pouso Pátio Grécia. Gente, da presente direto parte do Greve, da guarda do banco da rua, tenta ter turbulência e aporte na curta final, guarda 102. Da presente direto parte do Greve, tenta turbulência, forma na final mais breve. 200, o trip copia? Copia. Trip 5595, autorizado Porto Seguro, nível 200. Decola da pista 10, com primeira curva à direita, saída da El. Coral, Golf 677 e após conforme rota do plano. Aciona 5126, frequência do controle em 120.8. X-Ray Zulu Serra. Oi, Salvito, Papa Juliette. Desça para 1.500 pés. Informe no, através da Ilha de Veracruz, o ajuste permanece 1.06. 1.500 vai reportar através de Veracruz, 1.06 direto. X-Ray Zulu Serra, controle. Fala, Fernando, 1-4-0, aqui já está mais lá. Zulu Serra, controle. Siga. Xenem 1-4-0, autorizado Maceió, nível 2-5-0. Decola da pista 1-0, com primeira curva à esquerda, saída Cuca, Jamo, Caju, Upper Whisky 58, após conforme rota do plano. Aciona 5130, frequência do controle em 120.8. Tem autorizado Maceió 250, decola da 10, com curva à esquerda, Cuca, Jamo, Caju, plano de voo, Upper Whisky 58, e toca 5130, responde ao controle 208. O GNM 1140, somente confirmando o nível autorizado 250 e o transponder 5130. 250 vai ter na 5130. O GNM 1140, cotejamento correto, chame pronto, pushback. Solo, Salvador 621 da Gol. No meio, repassará no solo controlado, Guardião 02. Juliette para o portão 05. Alfa Juliette 05, obrigado. Afirmativo, X6 Zulu Serra, tráfego avistado, comprou a Nordeste via corredor forte. Chame o controle agora, 120.8, boa viagem. 120.8. Controle, X6 Zulu Serra. Bom dia, X6 Zulu Serra, suba para o nível 095, o ajuste 1-0-6, quando possível, informe seu estimado de bolso. Ajuste 1-0-6, quando possível, a gente mata a pose. Fez o Serra controle? Fez o Serra na escuta. O ajuste no 0-6, transponder 5132. Teste Guardião 02, solo aos 33, frequência livre, bom dia. Livre, bom dia. X-ray Zulu Serra estimado para pouso. Momento a 1 hora e 36 minutos. Não muda nada. Vitor Papa Julieta, gerado 1500, contra 10 de 03. Vitor Papa Julieta, mantém o 1500 pés, aguarde para a rotatória. Autorizado para o de Paripe ou rotatória, senhor? Somente Paripe, aguarde para voar a rotatória. Quem na voa de Paripe, aguarde a rotatória, Julieta. TAN-3198? Autorizado, TAN-3198, descida para 2000, informe na final do procedimento. Vai informar, estabilizado. Muito obrigado, Tiago. Cuca? Firme, Cuca? Que isso, Chuck? Vitor Papa Juliette, está autorizado, rotatório da presente. Autorizado pro direto rotatório, Vitor Papa Juliette. Coordene com a equipe Solchan, pronto para o táxi. TAN-98, uma milha para o externo, completa aproximação, chame Torre Salvador, 1895, tá bom, posso. 1895, muito obrigado, hein, Chuck. Bom trabalho, 3198. Oi. Até daqui a pouco. Alô, Chuck. Alô, Vê. Eu, Zulu, Lima Tango, prossiga? TAN-3198, ajuste no zero no meio, pouso autorizado. Pistão no zero, vento 180 graus, 12 nós. Livre, pouso no zero, 3198. Alfa Romeo Zulu Lima Tango, confirme a pista que decola o pátio que se encontra. Papá Romeu Zulu Lima Tango, confirme a pista que decola e o pátio que se encontra. E o pátio? Pronto, cópia, o Zulu Lima Tango. Autorizado Barreira, Sierra November Delta Hotel. Decola da pista 17 com primeira curva direita, corredor axé, restrito a 1.000 pés até liberação do controle, para ascender para o nível 105, aciona 5111 frequência do controle em 120.8. Romeu Zulu Lima Tango, corredor axé, 1.000 pés, primeira curva à direita. Gente, o Papá Romeu Zulu Lima Tango tem informação do PLB? Estacionamento e táxi, chame torre 118.95, QNH 10.16, Papá Romeu Zulu Lima Tango. Afirmo, 120.8. É 3198, solas 43, direita no 219. Direita 219, então tem que Matango Livre, acionar a reporte. Tá 3198, prossegue táxi de Alfa, reporte antes da Juliette. O táxi Alfa antes da Juliette, tá 3198. Táxi 35595, tá com 67 no POB, autonomia de 3 horas e 30, alterna Salvador. 5595, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 10, via Pátio Índia. Quando lá chame torre 118.95, QNH 10.16. Autorizado até o ponto de espera da 10, Pátio e Índia. Quando lá chama torre 1895-1016. Informa que não tem condições de cumprir a restrição de 20 milhas em altitude 35595. Cliente 35595. Paulo Salazão, muito bom. Bom dia, Chanel 140, número 2, pushback número 2. Chanel 140, aguarde para o pushback número 2, setor. Bom dia, Papatão, Vitor, Papa Juliette. 2 minutos para a oratória. Eita, Papai Juliette, da presente, autorizado direto, final da 107, ajuste 10 no meio, reporte na curta final. Autorizado 107, ajustado 10 no meio, reportará na curta final, Juliette. Bom dia, 35595.0, próximo. 35595, bom dia, linda, cola a pista 10, 180 graus ao vento, com 10 nós de intensidade. Autorizado, alinhar e decolar o 35595. 6140, coordene com a equipe Solchon, pronto para o táxi. Para o táxi, Nova Zelândia. Torre 35595, informou o solo que não tem condições de confiar isso, pode subir a bicicleta. Presente, o controle já está quente. Victor Papazio Leto, curta final da 17. Victor Papazio Leto, autorizado pouso, pistão 97, vento 2,00 graus, 109, ajuste 10 no meio. Sempre das condições. Puxa, peça acionamento, gol no 648, portão 8. Gol no 648, coordene com a equipe Solchon, pronto para o táxi. Coordenação para um ataque 648. Cliente Zulu Lima Tango, mantém a ponta de espera. Trip 5195, decolado aos 48, controle 120, decima 8. 08, obrigado, boa. Salvador, bom dia, Trip 5595. Bom dia, Trip 5595, contato radar, suba para o nível 200. Está presente autorizado, Coral. Está presente, com curva direita, Coral 200, informa que não tem condições de cumprir a restrição a 20, beleza. Estou livre. Obrigado. Lima Tango ali, mantém cabeceiro 97. Vitor Papai Juliette, no solo 49, confirme o pátio. Também solicita manter a Pro 160 devido a formações. Está livre de dia, Trip 5595. Livre, forma retornando ao Dopora de Coral. Papa, Papa, X-Ray Zulu Serra, chama agora Recife, frequência 12685 e alterna 12545. Cuidado, bom trabalho. 85 e a secundária 12545. Entendi, Vitor Pajulete, frequência Lima, bom dia. Lima Tango, autorizado a decolagem, pistão 97, vento 200 graus, 109. Cristo, frente meia, para o nível 190. 5, a bordo, 2:49, alternado Salvador. Tango, autorizado a decolagem, pistão 7, vento 200 graus, 109. Até o ponto de espera da 10, via Pátio Índia. Quando lá chame torre 118, decimal 95, CNH 10, 16. Autorizado o táxi, até o ponto de espera da 10, via Pátio e Índia. Quando lá 18, 95, 10, 16, no ajuste, 1648. 10 nós. Juliette decolagem, Leão. 4 nós. Autorizado a transferência? Lula Lima Tango, decolado aos 5-2, controle 120 decimal 8. 1208, gato. Controle Salvador, muito bom dia, Papai Romeu Zulu Lima Tango. Bom dia, Papai Romeu Zulu Lima Tango, contato radar na decolagem, subindo inicialmente para 1.000 pés no corredor axé. Traço 1.000 pés no corredor axé. E qual seria a sua ideal para o destino, o Zulu Lima Tango? Já presente, senhor, é a 299. Sete. O Zulu Lima Tango, o senhor vai manter o litoral ou pretende voar direto da presença? Autorizado direto para a ideal. Autorizado direto para o destino. Zulu Lima Tango está livre a ascensão para o nível 105. Quando possível, informe seu estimado de pouso. Sim, quando possível, informe o Lima Tango. Quantas milhas para o efetuar desvio? Estamos retornando na proa de coral. Aqui. 1648, ponto de espera da 10, pronto. 1648, bom dia, Lima tem cabeceira 10. Lima tem cabeceira 10, ao voo no 648. Controle da presente, estima ao 1530, a localidade, o Lima Tango. 530, copiando. Confirma? Confirma pra tu, hein? XNM140, decolado, escuta. Bom dia, XNM140, contato radar, suba para o nível 250, autorizado o Jamo da presença. 250, direto Jamo, 6250. Decolado 255, chama o controle 120 decimal 8, vem. Torre ou Gol 648? Sim. Por gentileza, devido a formações da nossa esquerda, podia coordenar com o controle para a gente decolar a mangueira na proa? Afirmativo, será coordenado o Gol 648, eu guardo mais um instante. Agora. Para o SAS? O Gol 621, copia autorização para São Paulo, Congonhas. Está posicionado no 5. Ciente da informação. Mike. Gol 621, Mike confere autorizado São Paulo, nível 360. Decola da pista 10, com primeira curva à direita, saída da El, Leda, transição Motiva. Upper Zulu 10, Bridge, Upper Zulu 16, após conforme rota do plano de voo. Aciona 5124, frequência do controle em 120.8. Passagem autorizada, pistão 10, vento de través 180 graus com 8 nós, Gol no 648. Livre decolagem da pista 10, Gol no 648. Até PHZ, depois rota conforme o plano de voo. 5124, eu transpone 1208, controle de saída. Gol no 621, cotejamento correto, chame pronto para o pushback. Chamar a Nessa para o push cancelamento, 621. Solo Gol 094, autorização Fortaleza. Gol 094, informação em curso é a Mike, pronto, cópia? Pronto. Gol 094, autorizado Fortaleza, nível 370. Decola da 10 com primeira curva à esquerda, saída Momo, transição Froti. Amper Zulu 19, após conforme rota do plano de voo. Aciona 5155, frequência do controle em 120.8. Fortaleza 370, decolada a 10, curva esquerda, Momo Froti, Super Zulu 19, após segue rota do plano 5155, transponto 208, controle. Gol 1094, confirmando sua saída, Momo Código, após Código Froti. Ok, Momo Código, após Código Froti. Gol 1094, cotejamento correto, chama para o pushback. Avarei. 648 decola da 10, no perfil. Aru, mantendo a proa. Chegou no 648, contato radar, está livre de desvio, suba para o nível 370. 370, mantendo a proa, com desvios autorizados no 648. Acionando 1140, chame Recife agora, frequência 12685 e alterna 12545. 325, boa. Controle, Guardião 07. Guardião 07, prossiga. Decolou da GS, capitão do Grupo Zulu, para a cidade de Valência, também do Grupo Zulu. Está com 0V a bordo e autorizado mantendo o pé para passar pela radial 262 por 20 minutos e 40 minutos estimado. 7, o Guardião 07, o senhor tem estimado de pouso? Minutos, às 21, autorizado o 1000 pés, o ajuste em Salvador 1006, Guardião 07, informe no través da Ilha de Veracruz. CS, informa no través de Veracruz, Guardião 07, Guardião 07. Trip 5595, chame agora Recife, frequência 1251 e alterna 13395. 1251-13395, obrigado, boa, 35595. Sou o Leguardo, agora 7.